Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 61. Uma indústria de primeiro mundo. Parte 1. Participação especial de Daniel Sperry. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do PodQuest por aqui. Foram duas semanas sem um episódio inteiro para vocês, mas a gente volta aí como a gente queria, né? Se desculpar, né? Que a gente deve muitas desculpas a vocês por não ter feito esses dois programas, né? Então a gente queria compensar isso com um episódio especial hoje aqui. E a gente, para isso, trouxe um convidado que é um grande amigo nosso, né? Muitos anos de trabalho conosco lá na Hoplon e que agora também emigrou para o Canadá para trabalhar na indústria de games, né, daqui do país, por coincidência, lá na BioWare Montreal. É o nosso amigo Daniel Sperry. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo ao podcast. Oi, Gerard. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. É um prazer todo nosso, cara. Tem bastante coisa legal para a gente falar hoje. O Rafa e o Fernando, como de praxe, já estão por aqui também. E, cara, esse vai ser um episódio onde a gente não tem muito tempo aqui. O Daniel é um cara muito, muito ocupado, né? Real celebridade aí da indústria de jogos. Então, a gente só tem pouco tempo com ele aí. Senão, a gente tem que pagar mais. Então, a gente vai fazer um episódio mais rapidinho aqui, mais condensado. E vamos direto ao assunto mesmo. Vamos, sabe, a gente estava tendo uma conversa em off muito legal aqui sobre as diferenças, né, da realidade, vamos dizer assim, do desenvolvimento de games. Entre, né, nossa experiência nas empresas do Brasil e a nossa nova experiência agora aqui na América do Norte, né, e no caso do Rafael também na Europa. Então vai ser bem interessante a gente falar sobre né, essas diferenças e o que a gente aprendeu do pouco aí que a gente teve a oportunidade até agora de vivenciar disso tudo e aproveitar que o Daniel está aqui, que é um profissional que participou muito ativamente, né, no caso da Hoplon, por exemplo, que é o caso que a gente pode falar, que a gente conviveu muito com ele. Era um cara muito, muito ativo, não só, né, de desenvolver os jogos, mas também desenvolver a empresa, desenvolver os processos, né, e agora, né, estando nessa nova realidade aqui na EA BioWare, tem também com certeza uma opinião muito legal para compartilhar com todo mundo. Então, tá bom, né? Já chega de eu ficar falando besteira aqui. Vou começar perguntando direto. Daniel, quanto tempo tem que você está trabalhando na EA BioWare? Conta pra gente. E, nesse tempo, quais são as grandes diferenças que já, assim, de cara você conseguiu perceber? Então, Jorge, acabei de chegar. Faz um mês apenas que eu tô trabalhando ali. Certo. E o choque de cara foi gigantesco, assim, de ver o nível de organização, os processos funcionando, o profissionalismo tremendo de todo mundo. Então, eu não sei se é um tempo grande o suficiente para poder falar com autoridade, mas tem algumas coisas que eu já posso reparar nisso tudo. Não, eu acho que é ideal, inclusive, pegar essa sua primeira impressão, agora que você está, vamos dizer, fresco, vindo aí do Brasil para Montreal, e quem sabe daqui a um ano a gente volta e conversa de novo sobre esse assunto e pergunta, pô, e aí, agora que você já vivenciou muito mais disso, o que mudou? Mas acho muito válido a gente pegar essa primeira impressão bem crua aí do que você, né, desse impacto. E é bom dizer também, né, você veio por uma empresa que tem, né, uma fama na indústria de games de ser realmente, né, diferenciada em termos de, né, do ambiente de trabalho e sabe, isso se reflete nos produtos que ela coloca no mercado, né? Estamos falando da BioWare. Então acho que não podia ter um impacto maior, assim, se fosse o caso, né, para você sentir. Então fala pra gente, dá um exemplo aí de alguma coisa que de cara já te surpreendeu e te demonstrou que você estava num mundo diferente dentro da indústria de games. Bom, eu já conheci um pouquinho da Bayer por causa da GDC, né? Eles sempre deram bastante palestras lá. E a primeira coisa foi chegar aqui e ver que, caramba, eles estavam falando a verdade. Quer dizer, Aquela conversa toda, aquela, não era lorota, não era história. Não era pra parecer bonito na GDC. Exatamente. Ah. Eles realmente aplicam metodologia ágil, Scrum. Eles realmente confiam na gente para dar as estimativas das tarefas. Eles têm uma hierarquia que é matricial. Tudo aquilo que eles disseram nas GDCs, eles realmente estão aplicando ali e a coisa funciona. Mas ela não funciona só porque eles estão aplicando aquilo que eles disseram. Funciona porque tem um monte de coisa em volta que é consistente com o objetivo que eles têm. E essas coisas que é difícil falar, são pequenos detalhes assim, que simplesmente funcionam direito. Certo. Mas todos eles estão no seu lugar e todos eles estão funcionando direito, né? Exatamente, chega de você ter um ambiente onde a questão de IT funciona, de você ter a documentação quando você precisa, de a documentação estar atualizada quando você precisa saber da documentação de algum projeto, de você ter listas para discutir os assuntos pertinentes. São pequenos detalhes, de você ter o melhor software pro serviço, uhum. Né? Não ficar economizando em, sei lá, R$1.000, $1.000 aqui ou ali, e daí não ter um bom software, e daí ter que perder um monte de tempo fazendo workaround em todas as coisas. Então, tem uma coisa que é importante falar, que assim, não é só comprar por comprar, né? É tipo, os caras dizem assim, ó, se comprar esse software, vai salvar esse monte de tempo, salva esse monte de tempo pro programador, total pro projeto, e aí com essas licenças a gente pode renovar por tal preço, vai salvar tanto tempo e dinheiro para tal projeto e tal projeto. Então, tantos meses esse negócio vai se pagar por causa disso, disso, disso. E aí é apresentar a proposta e o cara aí, tipo, quem precisa decide, né? Então não é só, ah, eu vou pegar isso aqui só porque me falaram que é o melhor de todos, né? Tem meses e meses de evaluation, né? Não são decisões arbitrárias, né, Seco? Acho que isso é uma dos impactos que eu senti muito fortemente. Era justamente a experiência que uma empresa do tamanho da EA ou da BioWare já tem em operar, né, desenvolvimento de games, faz com que eles já, sabe, nenhuma decisão é arbitrária. Para você realmente mudar alguma coisa, trazer um novo software, por exemplo, né, existe um procedimento, né, para isso acontecer, que qualquer pessoa pode chegar e entender qual é a linha de pensamento por trás. Então não tem decisão arbitrária, não tem, sabe, a gente acorda hoje e o chefe decidiu que tal processo vai ser diferente, sabe, nada é feito dessa maneira. Então isso eu senti também bastante uma diferença, e esse outro ponto que o Daniel falou sobre todo o resto em volta tá no lugar e funcionando, isso foi outra coisa que, quer dizer, nossa realidade lá no Brasil era de que a gente tinha que lutar por cada uma dessas coisas. Ah, se a gente precisa de um, por exemplo, né, sistema de build automático do jogo, que é aquele sistema que vai, né, a cada vez que você tem uma série de mudanças, talvez a cada mudança, ou pode ser a cada batch de mudanças, né, computadores vão pegar essa versão do jogo e fazer build, né, construir lá o software que é o seu jogo, e muitas vezes jogar um pouquinho o jogo, né, fazer lá um auto smoke test do seu jogo, para ter certeza de que essas últimas mudanças não quebraram completamente alguma parte importante do jogo, né, e que vão acabar atrapalhando todo mundo de continuar o trabalho. Então, sistema de build automatizado, que é uma coisa que a gente brigava pra caramba, né, e a gente tinha que colocar em pé nós mesmos, sabe, muitas vezes, né, ficar lá, sabe, segurando a mão de quem estava cuidando desse serviço, sabe, o build quebrava e a gente tinha que ficar correndo atrás de quem é que foi que quebrou, e aqui tudo isso já tá, assim, sabe, como se já tivesse programado na cabeça de cada um, sabe, a ferramenta de build é uma coisa que está lá desde o início dos tempos e funciona, e se eu quebrar o build eu tenho que mandar um e-mail para essa, tipo, para essa lista, e tem que consertar na mesma hora, blá, blá. Todo mundo sabe quais são esses processos, é um processo que está no lugar já há bastante tempo e sabe, a gente já take for granted, né? Tem um monte de coisas aqui que as pessoas já sabe, assumem que existe, e pra gente é novidade, assim, pra gente é, porra, que foda que eu não preciso me preocupar com isso mais, eu posso, sabe, me preocupar em fazer o meu trabalho, sabe, em desenvolver o jogo, e isso pra mim foi a grande coisa. Acho que é só uma outra maneira de dizer a mesma coisa que o Daniel tava falando, É, então, pra mim, esse foi um impacto grande. E, queria, o Rafa, queria chamar você pra dar uma perspectiva também como game designer, do que você experimentou quando você saiu do Brasil. Primeiro pra Finlândia, depois, na verdade, trabalhou em vários lugares do mundo, né? Quando você estava na Digital Chocolate, Estados Unidos e na Ásia também, se não me engano, na Índia, né? E depois na Other Ocean, agora aqui no Canadá. Fala pra gente dessas diferenças que você sentiu também. Eu acho que a primeira, assim, diferença que é, não sei se a gente chegou a discutir isso antes, mas acho que é pertinente agora de novo, é a parte da contratação, né? Que o screening que eles fazem para contratar, eu percebi aqui que não existe esse negócio de, vamos contratar o salvador da pátria, sabe? Contratar o cara que vai nos livrar de todos os problemas do mundo, sabe? Contratar o cara que sabe tudo e vai facilitar tudo pra gente, sabe? Isso não existe, sabe? Eu acho que eles não acham que isso exista, que isso é uma pessoa assim, porque a empresa já é uma entidade em si que está funcionando, assim, sabe? É utópico achar que vai ser uma pessoa que vai ter o conhecimento infinito de como a empresa funciona e vai resolver todos esses problemas. Acho que tu tá lá para agregar, e se o teu conhecimento tiver uma sincronia com o que está acontecendo na empresa e isso for melhorar, ótimo, sabe? Mas não... eu acho que isso faz parte da contratação de a empresa pegar alguém que esteja alinhado com aquela filosofia de como a empresa está funcionando, e não contratar alguém para mudar tudo, sabe? Acho que a empresa tem que se mudar por dentro e não esperar que alguém venha de fora e mude toda ela, assim. Eu acho que não... como é que eu vou fazer uma analogia de... São coisas que é endotérmica, assim, sabe? Essa cultura de dentro da empresa, a gente tem que absorver coisas que... vão agregar isso e não só mudar, né? Então acho que a parte de entrevista, por exemplo, de eles te analisarem só não os seus 550 anos de experiência, mas analisar, tipo, como tu trabalhou, assim, o que que tu agregou, o que que tu acha que não funciona, por exemplo, que isso, eles vão começando a ver coisas de que, por exemplo, se tu é uma pessoa que tu acha que sabe tudo, e por mais que tu saiba tudo, sabe, isso não é o que interessa. O que interessa é o impacto que tu vai causar naquele sistema que já tá funcionando, sabe? Esse tipo de coisa, essa conversa, assim, que não é voltada pro, o que que tu sabe fazer, sabe? Quantos anos tu tem de experiência, mas sim, que tipo de pessoa tu é, como tu tá disposto a aplicar esse teu conhecimento, se tu tá disposto a aprender ou não, sabe? Esse tipo de coisa que pra mim foi que eu achei fantástico, assim, né? Que essas minhas primeiras experiências, tanto indo pra Finlândia, quanto quando participei desses processos em outros países, depois quando vim pra cá, que é uma coisa que eu não tinha experimentado no Brasil ainda, sabe? Eu achei que que no Brasil isso era muito sistemático, era muito tipo, isso é o que tu sabe fazer, ótimo, como se fosse um robô, sabe? É sim, se é sim, faz isso, se é não, não faz isso, sabe? E deixavam de ao lado com pessoas, assim, que tipo de pessoa tu é, sabe? Eu acho que isso tinha uma puta diferença. Assim. Você não acha que uma das coisas que contribui pra isso é o fato de que no Brasil, principalmente na época em que a gente estava lá na Hoplon, a quantidade de talento disponível era tão escassa que você não podia se dar ao luxo? Não tô defendendo essa abordagem, não. Estou dizendo assim que eu vi muito acontecer, né, não só na Hoplon, em outros lugares, o processo de contratação, a empresa está tão desesperada para conseguir alguém que precisou passar por cima dessas considerações. Uhum. E não estou dizendo que isso é uma coisa boa ou certa de fazer, mas acho que essa é uma outra diferença também grande, sabe, como a indústria está muito mais desenvolvida aqui fora, a quantidade de talento disponível acaba sendo muito maior e você pode realmente... Se dar o luxo, né? Entre aspas, se dar o luxo, que não devia ser um luxo, devia ser uma coisa que todo mundo faz, mas de você se preocupar realmente com a cultura da empresa, se preocupar com o perfil, né, do profissional e como ele vai se encaixar nessa cultura. Eu vejo isso acontecer aqui bastante também. Tenho exemplos concretos de pessoas que foram muito bem em todas as entrevistas técnicas, mas aí chega no final, dois ou três líderes daquele time no qual a pessoa vai trabalhar conversam com ela e chegam à conclusão de que, não, pelo menos à primeira vista, não tem uma boa impressão em termos de se encaixar no time, né? A gente teve... o time que eu tô agora, que a gente nem divulgou nada do que eu tô fazendo ainda, mas a gente tava procurando um líder de rendering, né? Tinha que ser alguém muito forte, porque todos os outros profissionais de rendering do grupo de futebol já estavam ocupados em outros projetos, então a gente precisava de alguém. A gente tinha dois juniors e precisava de um cara bem forte para ser o líder desses juniors, né? E muito difícil, é um perfil dificílimo de conseguir. E também a gente estava com muita restrição de tempo, a gente precisava para ontem, então não podia, por exemplo, trazer alguém de um outro país, porque isso já ia demorar demais e não ia mais servir para esse projeto. Então a gente estava muito restrito em quem a gente podia procurar. E então tinha uma pressão enorme de todo mundo, assim, do produtor executivo, etc., e da menina lá que faz a contratação, de que tinha esse candidato que se a gente. Ou era ele ou era ninguém, assim, que a gente ia conseguir, sabe? Mas infelizmente, eu, um outro produtor, o diretor de arte, a gente sentou com esse cara, até passamos assim umas 2 horas conversando com ele, né? E o que nós três, sem termos nos comunicado durante a entrevista, a gente acabou saindo com as mesmas impressões, assim, que era assim, é um cara que para jogar num time ele vai ser muito complicado, sabe? O perfil dele era muito, assim, muito, sei lá, isolado, né? Um cara muito, entendeu? Sentar e fazer o que der na telha dele, parecia, assim, sabe? Então, a gente ficou com muito receio de que, entendeu? Por mais que houvesse toda essa pressão e toda essa necessidade, de que não ia ser um bom encaixe pro time. E aí, o que aconteceu? A gente não fez proposta pro cara, sabe? A gente acabou vetando no final e estamos ainda na procura, sabe? Ainda estamos precisando. Né, vivenciei isso muito de perto, assim, exatamente o que você está dizendo, que talvez antes de vir para cá não tinha podido me dar o luxo, vamos dizer assim, de pensar dessa maneira, sabe? Tem um lado também que, por exemplo, se você resolvesse contratar esse cara, é um potencial risco para a empresa, entendeu? De moral ao redor, porque não é só aquela pessoa tá afetando direto ou indiretamente ou todo mundo ao redor, entendeu? Uhum. O desenvolvimento de jogos é um esquema muito interdisciplinar. Querendo ou não, tu vai ter que lidar com gente que não tem nada a ver contigo, não sabe as mesmas coisas que tu sabe, não faz as mesmas coisas que tu sabe, não faz nem ideia de como se faz o teu trabalho, ou sabe melhor do que tu, entendeu? Ou acha que sabe. Ou acha que sabe. Isso, querendo ou não, sabe? É muito interdisciplinar. Tu vai ter que trabalhar com essas pessoas, querendo tu, gostando tu ou não. Então, mas eu acho que é aí, nesse ponto da interdisciplinaridade, que fica mais importante ainda você ter uma boa cultura dentro da empresa. Porque, às vezes, essa cultura é o que vai unificar as pessoas que tinham formações diferentes, sabe? Então, eu vejo muito isso assim. As pessoas que trabalham em volta da gente aqui, entendeu? Tem 2 ou 3 caras lá da parte de arte que, pô, a gente é amigão, assim, porque a gente gosta das mesmas coisas fora, sabe, de desenvolver jogos, porque desenvolvendo jogos, pô, um cara é artista, é animador, o outro é, sabe, modela e pinta textura, não tem nada a ver com o que eu faço, assim, eu não sei nada do que os caras fazem também, e, sabe, não saberia fazer, não saberia conversar com o animador sobre ter os últimos avanços na tecnologia de animação, não saberia falar sobre isso com ele, mas a gente vai falar sobre Chrono Trigger, entendeu? Chrono Trigger, melhor jogo do mundo, não sei o que, a gente se identifica pra caralho, entendeu? Ou a gente vai falar, por exemplo, igual a gente tá fazendo aqui, né, pô, como é que é a nossa experiência de desenvolvimento de jogos, as coisas que a gente já fez na vida e tal, e aí tem, entendeu, tanto eu quanto esses dois caras, a gente tem uma visão da EA muito assim, de que tem muita gente que entra na EA e acha que toda essa estrutura que a gente tem é uma coisa normal e que todas as empresas têm, e nós três viemos de outras realidades, sabe, então a gente dá valor a coisas que as outras pessoas talvez não deem tanto valor, entendeu, então a gente se identificou através disso, entendeu, mas eu acho que o fato da empresa ter um cuidado em contratar pessoas com determinada cultura, determinado perfil, ajuda para que você, às vezes, ultrapasse as barreiras da multidisciplinaridade dessa forma, entendeu? Você se identifica com outras coisas. Então, acho é mais importante ainda quando você tá no meio de desenvolvimento de jogos, você prestar atenção nisso. Faz sentido isso que eu falei? Eu acho que faz também, sabe? Isso tá conversando, ter o que conversar nesse sentido de, tu gostar das mesmas coisas, não necessariamente das mesmas coisas, mas tu conseguir fazer parte daquela cultura, assim, de gostar das mesmas coisas. Por exemplo, um exemplo meio óbvio, assim, por exemplo, trabalhar na EA Sports, trabalhar no FIFA, tu gostar de futebol, sabe? Não necessariamente pra tu ser um programador bom, tu tem que entender futebol. Mas ajuda por causa dessa cultura, sabe? Por causa de tu ter o que conversar, tu poder usar exemplos, tu poder, sabe? Acho que fica mais fácil tu interagir com os demais ao redor. Eu acho que é mais uma questão de moral, é mais uma questão de tu estar empolgado, de tu conseguir motivar, assim, do que conhecimento técnico, o fato de gostar ou não de futebol. Acho que é muito mais cultural, assim, sabe? Tem uma outra coisa, Rafa, eu acho que o mais importante que eu vejo, por exemplo, o FIFA. Ele é um jogo de futebol, onde as regras são definidas, tem um monte de coisa que já é pré-definida. Uhum. Assim. Então o cara não vai ter liberdade de dizer, não, agora eu quero que o cara, sei lá, possa socar alguém, ou saia fogo do pé dele quando ele chute. Porque não vai acontecer, sabe? É um simulador, sim, mas... isso não vai acontecer. Então, você tem gostado, você tem que ainda, tipo, acho que faz mais sentido contratar gente que goste, né, que leve tempo, porque esse cara, ele tem que entender quando o Gilard fala lá, ó, a bola tá batendo na trave, mas não tá boa. Daí ele diz, é, pois é, tinha que ser assim, assim, assado, sabe? Você não precisa nem falar muito, o cara já vai saber, sabe? É, sim, mas eu digo, por exemplo, o cara que faz o render do uniforme molhado do cara na chuva não precisa entender a regra de impedimento. Entendeu? Não, mas... porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o que eu tô mas dizendo é que... Pode fazer parte da mesma cultura, pra ele gostar daquilo também, eu acho que fica muito mais fácil a interação, não dentro do projeto, não de implementação do código, da arte, mas sim de ele se dar bem com o ambiente ao redor, onde tem bandeira de time, onde tem, sabe, tudo ao redor, assim, e o cara se sente em casa, eu acho que isso faz parte da cultura. Não, então, né? É porque eu falei isso porque, por exemplo, já que, um artista gráfico, sei lá, programador de render gosta um monte de firula, sabe, que às vezes não vai ter num jogo, no simulador, assim, sabe? Você não vai, sei lá, ter smoke effects and explosions, sabe? Você não vai ter isso, sabe? Só se tiver fogo de artifício. E vai ser diferente ainda. Tá? Então, por exemplo... É, não, então, mas... Tô dizendo assim que, mas eu às concordo vezes, perfeitamente com o que você tá falando, vai. O cara fica frustrado, né? Então, mesmo um artista que não gosta de futebol... Ó, você vai ter que fazer, tipo... 50 camisas diferentes de futebol. E o cara não gosta. Coitado do Seco, 50, a gente faz. Não, é só um, né? A gente faz 800. 800 kits novos todo ano. Mas você deve ter, tipo, o quê? Uns 10 caras fazendo isso. 10 caras, a gente tem muito mais do que isso, porra. Tá vendo? Então. Não, mas faz todo sentido isso que você tá falando. Inclusive, assim. Claro, varia muito, né? A gente não é que todo mundo que tá trabalhando no FIFA é fanático por futebol. Mas os caras que se divertem mais fazendo são aqueles que conseguem apreciar os detalhes da simulação do esporte que a gente faz, que talvez uma outra pessoa não fosse apreciar. Então, por exemplo, acontece muito isso também, que eu sou um cara meio empolgado, né? Então, às vezes eu chego ali no meio do pessoal onde eu trabalho, falando, pô, que foda esse novo negócio que o pessoal de gameplay botou no jogo, vem aqui ver. Aí todo mundo vem em volta, né? Aí eu pego o controle, aí faço um movimento diferente com o boneco que não tinha antes no jogo. Né? Viram? Viram? Viram lá? Aí todo mundo olha pra minha cara assim, o que foi? Não vi nada de diferente. Não, pô, o joelho do cara antes dobrava do jeito errado, agora ele tá dobrando certinho. Tipo, tá, e daí? Assim, né? Tipo, sabe, então tem níveis de vamos dizer, né, de apreciação, sabe? Porque a gente faz um negócio que é hardcore pra caralho pra quem gosta de futebol, sabe? A gente tá ali no detalhe do detalhe, então... Mas eu acho que mesmo assim tem muito espaço, por exemplo, pro cara de rendering. Talvez ele não vá trabalhando com explosões. Mas, pô, cara, ó, vamos passar 2 semanas pesquisando o que dá pra fazer de HDR pra tornar nossas cenas melhores. E, pô, o cara vai ficar amarradão fazendo isso. Não importa que a grama é verde e os personagens são todos usando as mesmas roupas, entendeu? Pô, não, vou pesquisar HDR. Pô, vou pesquisar... talvez, olha, a gente precisa... De um novo pedaço do nosso pipeline de entrega de environments, de estádios, porque a gente quer essa nova feature nos estádios que não tinha antes. Então vai sentar com os artistas e vai definir, sabe, como é que a gente vai primeiro colocar isso dentro da ferramenta, depois trazer isso pro runtime e tal. Os caras se amarram nesses problemas, assim, então eu acho que a gente ainda é feliz de tá trabalhando numa indústria que tem muito espaço ainda para você se expressar, mesmo num exemplo tão, sabe, tão engessado quanto simulação de futebol, entendeu? Imagina então, né, RPGs top de linha como o Seco e o Daniel fazem aí na BioWare. Eu imagino que, pô, o cara tem que ser, né, ajuda muito se você for fã, né, de RPGs e gostar de desenvolver esse tipo de narrativa e de sistema complexo, né, Seco? Eu me amarro, assim, né? Porque eu tô no time de exploração, né? Então, eu ajudo os designers a fazer, tipo... Eu cuido do sistema de quest, assim, sabe? Então, eu faço tanto parte de engine quanto as ferramentas, o design fala... Será que a gente consegue fazer isso? Caralho, claro! É só usar o negócio que vocês pediram lá, entende? Tipo, o design fez uma requisição esses dias, assim, Eu quero fazer isso, fazer uma lista de coisas. Falei, ah, a gente pode usar essa feature aqui dele. Que feature? Falei, não, aquela que se pediu um tempo atrás, assim. Daí você vê, tipo, que extrapolando as próprias features, assim, juntando as pecinhas, dá pra fazer um monte de coisa complicada, assim, sabe? E aí você vai e palpita no negócio, ah, o que que a gente não faz assim? Ah, não, é legal. Aí você fica lendo os spoilers do jogo também, Isso é uma das coisas mais né? fascinantes do que a gente faz, né? Essa complexidade emergente. Às vezes a gente, com sistemas simples e um game designer criativo, a gente consegue ter Pois é. comportamento complexo. Isso pra mim é um dos fenômenos mais empolgantes de trabalhar com games. Eu acho que essa coisa talvez seja a maior diferença de todos, assim, que eu sinto, desde que saí do Brasil, assim, é que você vai planejar uma coisa, aí se te dá um tempo para planejar, não é tudo para semana passada, e aí você Eles não pode. tentam, questionar a sua estimativa, né? Tipo, ah, não é possível que leve esse tempo todo, pô. Não, não, chega um tio lá que, tipo, ah, eu sou o gerente de projeto. Beleza, você entende projeto, né? Beleza, então você pode deixar eu fazer minhas estimativas, que eu entendo de programar, você pode, por favor, deixar eu fazer isso? Isso foi um Daí. negócio que você citou, né, Daniel? De você poder estimar e ter a confiança das pessoas, né? De que você tá. Entendeu? Ninguém tá aí pra, sabe, pra ficar. Ah, não, leva 3 dias, mas eu vou dizer que leva 5, porque aí eu tenho esses outros 2 dias pra ficar, entendeu? De boa. Fica vendo futebol na TV. Existe uma confiança intrínseca de que não, ninguém tá aí pra isso. Então, por que que você vai questionar a estimativa? O cara tá te falando aquilo que é a real, sabe? E você tem que confiar no conhecimento dele. Não é mais ou menos isso que você estava dizendo? É exatamente isso. E o interessante é, você não vai estimar para mais, sei lá, para ficar de sacanagem depois. Se você errou a estimativa, estimou para mais, você tem um backlog de stretch goals ali que você vai consumindo, então você vai continuar trabalhando. Então, você Tempo nenhum estima. vai ser jogado fora, né? Exato. E eu acho que a coisa mais interessante é isso que o Seco está falando. Não é uma coisa de top-down, assim, que tem os masters do universo que dizem tudo como vai ser. Então, na realidade, o conhecimento, o planejamento do projeto, ele acontece num prazo super longo. São anos, meses para frente, que a gente sabe o que a gente vai fazer. E na realidade, são vários times, e cada time tá produzindo o seu planejamento. Os líderes ali dos times estão quebrando em alto nível as tarefas. O pessoal que não é líder dá o feedback de mais ou menos como que aquilo tem que ser feito. E no final, tá aproveitando a inteligência de todo mundo, não tá contratando o salvador da pátria, como o Sparger falou, que vai dizer como vai ser resolvido o problema do universo até. Porque eu não sei se vocês lembram, mas aconteceu em empresas que a gente trabalhou, que você tem um projeto novo, ah, esse aqui vai demorar um ano para fazer, sei lá, 2 anos para fazer. Tá, mas a gente não sabia o que a gente ia fazer durante esse 1 ano. O que eu tô vendo na Bayer, na EA, é tipo, a gente sabe. Nossa, a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente sabe quais Um são ano os não é um sprints. chute, né? É um chute. Ah, isso aí eu acho que um ano. Tu sabe por que que vai demorar um ano, né? Ah, mas a gente também sabia, pô. Ele achava. Achar uma medida métrica válida. Agora, sendo um pouco justo, eu lembro do Gilliard fazendo planejamento, tipo, na época que a gente estava trabalhando na Roppo, e tipo, umas coisas muito bem feitas, e ele discutia com todo mundo. Eu lembro de participar das conversas, mas, cara, de vez em quando vinha o Master do Universo e quebrava o planejamento, e daí, porque quebrou uma sprint, cara. Ferrou com tudo. Não vai dar mais certo o planejamento. Mudou completamente a visão, mudou, e agora? Mas aí, então, daí ele usava, as pessoas usavam o argumento máximo. Eu falei que ia dar errado. Falei que ia dar errado. Troca esse mestre do universo que ele não tá dando certo mais não, bota outro. Mas o Daniel, exemplo muito prático disso aí que você acabou de falar e como é lidado de maneira diferente, né? Porque, tipo, shit happens, né? Às vezes você tem um requisito que você não estava pensando nele, não estava planejando para ele, mas aí novamente a diferença enorme que faz você ter uma estrutura preparada para lidar com isso, né? Por exemplo, aqui aconteceu recentemente, não posso dar detalhes, mas tem um evento na indústria de games importante que está chegando aí, que vai acontecer, e houve assim, novos requisitos passados para o nosso time, que antes esses requisitos não existiam. A gente não sabia que ia precisar fazer isso, isso e isso para esse tal evento da indústria que vai acontecer. Mas de repente veio uma decisão do comitê executivo e do marketing dizendo, olha, a gente precisa muito demonstrar tal e tal feature, entendeu? Nesse momento do ano aí, onde a gente não estava planejando que isso ia ser feito. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Ela tem que ser uma exceção, não pode, e não pode também ser arbitrário. Então, acho que a realidade que eu estava acostumado antes de vir para cá era outra, era de que tudo isso era muito arbitrário, sabe? Então, se isso acontece todo mês, é diferente de acontecer uma vez no ano, né? Então, tem esse fator também, mas independente disso, acho que quando acontece, né, quando você tem que lidar com esse tipo de imprevisto, novamente, você ter toda a estrutura em volta de você, ela ajuda muito. Você já está trabalhando de uma maneira ágil, talvez essa mudança só signifique que você vai repriorizar o seu backlog, sabe? E aí você encontra saída para você, sabe? Aliás, ágil, acho que a essência é você ser capaz de fazer isso, né? Então, é assim que a gente lida com isso. Pô, mas todas as ferramentas já estão no lugar. A gente já partia de um planejamento prévio, né? A gente já sabia, igual você falou, o que vai ser feito daqui a X meses, de forma que, pô, agora que vem, né, a gente encara esse problema, a gente consegue olhar para o que a gente já tinha planejado e, tá, e como é que a gente, então, faz esses novos requisitos serem cumpridos, entendeu? Então, é claro, existe não vou nem dizer um prejuízo, mas existe um certo, vamos dizer, você mudar esse plano tem algum preço, né? Talvez, se o seu preço for tão pouco quanto talvez então a sprint atual vai ter que ser, vai ter que fracassar, ótimo, entendeu? É uma sprint, são 2 semanas, é outro motivo pelo qual a gente trabalha com sprints tão curtas, né? Então, aquilo que a gente achou que ia entregar nessa sprint não vai ser mais, e a gente vai, entendeu? Se for um problema tão grave que a gente não pode nem esperar, né, terminar a sprint corrente, talvez o seu prejuízo vai ser esse, mas o restante todo, porque a gente está trabalhando num sistema que já funciona, só significa você repriorizar o seu backlog, sabe? E contanto que isso não esteja acontecendo todo mês de maneira arbitrária, a gente consegue compensar. Então, não é que essas coisas não possam acontecer, mas eu acho que existe uma diferença muito grande de quando e quão frequente, e também da estrutura que está por trás, que permite a gente se adaptar a quando essas coisas acontecem. Agora, me diz uma coisa, Jorge, assim, você tem a sensação de que vamos dizer, a sensação que eu estou tendo, de que você tem um monte de gente inteligente, um monte de gente dedicada, que foi super bem selecionada para estar trabalhando ali. E a inteligência, o conhecimento das pessoas realmente é consultado na hora que tem uma emergência dessa. Ou tipo, há uma preocupação em utilizar esse expertise para sanar esse tipo de problema, para resolver essas questões. Sem dúvida que isso acontece. Acho que a melhor analogia que eu posso fazer é a seguinte. Quando eu trabalhava, né, vamos dizer, no Brasil, e enfrentava um desse tipo de problema, uma situação dessa maneira, geralmente a pessoa chegava para mim com a solução. E a solução que ela acha que deve ser tomada. Tipo, entendeu? Esse aqui é o problema e é assim que a gente vai resolver. Make it happen, né? Faça acontecer. E aqui a abordagem é completamente diferente. A gente participa exatamente daquilo que é o problema, sabe? Então, se é o marketing, se é um executivo, sabe? Qualquer coisa, seja lá o que for, pode ser, sabe, um auto-executivo da empresa determinou que devido a essa ou aquela decisão estratégica, nós temos esse problema para resolver. Ele não vai vir para a gente com a solução, sabe? Eles vão colocar para a gente muito claramente qual é o problema e deixar o time encontrar a melhor solução, sabe? Então, o time vai fazer uma proposta de solução e mostrar para seja lá quem for que está fazendo essa requisição e dizendo, ó, é assim que a gente pensou em resolver o seu problema. É uma solução aceitável, sabe? Essa que eu acho que é a grande diferença. Eles não ficam tentando second guess. Estou faltando as palavras em português para mim, mas eles não ficam tentando, sabe, fazer o nosso trabalho por nós, né? Em termos de achar a solução. Não, tá todo mundo no mesmo barco, cara. Se existe um problema, se existe uma necessidade nova, um requisito novo que não tava no plano antes, não são, sabe, tipo, nós, o time de desenvolvimento, e eles, os executivos, ou o marketing, seja lá quem for, sabe? Então, eles estão colocando um problema para nós. Não, todo mundo tá no mesmo barco, tendo que resolver o mesmo problema junto. Então, vamos dizer, seja o marketing, seja quem for, eles vão, sabe, fazer um esforço adicional de explicar pra gente qual foi a... Né, racionalizar o problema, sabe? Qual foi o motivo pelo qual se tomou essa decisão estratégica? Porque a partir do momento que a gente entende isso, nós estamos no mesmo barco, sabe? A gente está disposto, então, a ajudar que esse problema seja resolvido da melhor maneira. E isso faz com que a gente coloque a nossa inteligência à prova para isso também, sabe? É quase que um brainstorm de como vamos solucionar aquele problema que foi colocado, sabe? É claro que muitas vezes isso tem que ser tão rápido, né, e envolver só algumas pessoas-chave, né, que se a gente fosse abrir para um time inteiro, realmente não ia sair dali com uma solução tão cedo. Mas só essa, vamos dizer, a mentalidade ser diferente mesmo, entendeu? Não são eles colocando problemas para nós, mas todo mundo trabalhando junto para resolver e encontrar a melhor solução dentro do que cada um entende e respeitando, né, a área que cada um trabalha. Essa é a grande diferença que eu sinto, entendeu? Então, ao invés de chegar para mim com a solução, eles chegam com um problema e a gente trabalha junto na solução. Então, eu sinto muito isso também que você está dizendo. Agora, só continuar um pouco nisso, isso volta naquele negócio da contratação, porque se você contratou pessoal que não sabe lidar assim, ou sei lá, uns managers, uns leads que não integram bem com a equipe, eles não vão fazer isso que você falou, eles vão tomar decisão sozinho. Então é aquela coisa, todo que está em volta funciona, não é, agora vamos consultar os funcionários. Poxa, você já começou a fazer certo na contratação. É isso mesmo, cara. É um outro pedaço da tal estrutura que precisa estar no lugar e funcionando para você conseguir ser eficiente na hora de desenvolver projetos tão complexos quanto games, com todos os requisitos externos que podem aparecer durante a vida útil do desenvolvimento de um game, entendeu? E ainda assim ter sabe, resultado e sucesso no final e não matar todo mundo no processo, sabe? Fazer todo mundo trabalhar horas absurdas durante anos a fio no processo. É isso, essa discussão, ela com certeza tem muito mais que a gente pode trazer, mas como a gente anunciou já lá no começo, a gente está bem apertado de tempo hoje aqui. Até foi uma brincadeira, queria deixar bem claro, né? Não é que o Daniel não possa permanecer, não, realmente a gente tem compromissos tanto pessoais quanto profissionais esse fim de semana, mas a gente fez, né, de tudo para poder não deixar passar em branco, trazer um episódio para vocês aqui. Eu acho que talvez seja aí o mais condensado em termos de informação, de insight que a gente pôde trazer da história aqui do podcast, sabe? A gente sai com a sensação de que a gente só tocou a superfície da discussão. Então, por isso, Daniel, vou deixar um convite aqui para você voltar, seja no próximo ou seja quando a gente tiver uma outra oportunidade aí em breve, para a gente continuar falando desse assunto e fazer uma parte 2 desse episódio, onde a gente explore mais tudo isso que a gente está conversando. Tá legal? Tá combinado? Poxa vida, tô emocionado, cara. É uma honra. Obrigado. A gente tem esse efeito nas pessoas. Mentira. Então, olha, pessoal, novamente, né, a gente fez de tudo aqui para poder trazer esse episódio, mesmo que ele seja mais curto, mas a gente espera que tenha bastante discussão em potencial, pelo menos aí, para todos nós. Daniel volta num outro dia, queria agradecer a presença dele. Fernando e o Rafa também aqui, fazendo chover aí nos seus cronogramas para poder estarmos todos aqui juntos. Então, obrigado a vocês pelo esforço aí. E podcast fica por aqui. Um abraço para todo mundo. E a gente se fala na semana que vem com mais conteúdo para vocês. Um abraço, tchau.